Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFCRadio.es. Aquí estamos en la segunda sesión de la semana con 10 nuevas canciones para disfrutar de la primera hora de la madrugada. Por ejemplo, para empezar tenemos un tema con un sabor muy español que se llama el tema Don Quijote, y en los artistas que lo componen están Milton Nascimento, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Stanley Clark y Robertinho Silva. Con este tema, con un sabor de jazz fusión, empezamos la madrugada y disfrutamos en directo de estos artistas. Sozinho remando contra a maré, só completa o carinho se o outro também quiser. E por trás da canção que há são vidas em movimento, é laço e paz, é muito mais. É ter e dar, é muito mais. Só se for por fraqueza, o sonho não corta o mal. Só lavando a sujeira, o chão se harmoniza ao pé. Se o livro da vida é o prazer, minhas mãos companheiras e o amor se acenderá pra quem quiser, se estenderá. Não entendo saudade de um caminho que há muito se acabou. As linhas da mão inexploradas ainda, e são quantas, são tantas, que notícia não há quem desvendou. O mais sábio dos homens se pergunta ainda de onde eu saí. Coração de ator, de bailarino, do som do seu cantor. Tem atrás mil pessoas, mão de obra e suor. Tem mulher, tem amigo, tem menino, tem gordo, multidão. Tem o vento que sopra no destino um sabor. Fecho contigo, te quero a pé, enquanto o céu quiser. Fecho contigo, no que o amor disser. Fecho contigo, te quero a pé, depois que o céu quiser. Seja utopia, o que o amor disser. Fecho contigo, te quero até, enquanto o céu quiser. Fecho contigo, no que o amor disser. Fecho contigo, te quero até, depois que o céu quiser. Seja utopia, o que o amor disser. Bien, después de escuchar a Wayne Shorter, Milton Nascimento, Herbie Hancock, Stanley Clarke y Robertillo Silva con este Don Quijote, viene a continuación Toshiko Akiyoshi con este tema Long Yellow Road, acompañado de la Leo Tabakin Big Band. Estos artistas que son desconocidos, pero que aquí siempre enseñamos artistas nuevos en Confidencias en la Madrugada. Vamos a escucharlo. Thank you. Mira, voy a escuchar ahora Leo Tabaking Big Band, acompañado de Toshiko Akiyoshi. Viene el trompetista, el cornetista Maynard Ferguson, con este tema llamado Chameleon, Camaleón en directo también. Música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Y si recordamos la banda sonora de Casablanca, seguramente os acordáis del tema que se llama As Time Goes By. A Sign Goes By, en este caso está interpretada por Peggy Lee, la vocalista Peggy Lee, acompañado de Benny Carter y su orquesta. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fun. As time goes by, and when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings. As time goes by, moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The Peggy Lee con Benny Carter y este As Time Goes By, la banda sonora de Casablanca y el amigo Richard Bona, con estos dos temas que se llaman Discretions y Please Don't Stop, en puro directo en Confidencias en la Madrugada de RFCRadio.es. so smooth, trying to keep my cool. I can't help myself, you make me out to fool. Sweet thing you say, and sexy when you move. I'll get so excited, babe, I don't know what to do. I really wanna be your only one, forget about the rest. Why start with good enough when you can have the best? Be little to the word I'm trying to say, darling, go. I'll stick with you, and baby, don't stop doing what to do. Muito nas senha, Johnny Aduna. I want you to move him off, and jingle it back, let it go. Molete, baba, the titi bongo. The bebe, good friend, good friend. Bonnie to my London, yene combo, let it go. Mone ni te wa wenget, and mone ma ma si va. Monjika we ya, mon tell and number, mone ma ma. Please don't stop. Stick with me, I can be more than you know. I'll be your best friend, hold the hand. Hit the ball, I'll kick in the lollic. Baby, everything you need, you can find it in me. I push the mom, so my nana pen muto. Monsona muna wunja, or daddy yanga, but son. I'm only all your singer now, and be my friend. And look at it, now I'm out of here. Don't stop loving me. I'm going to back to myself. I'm going to go back to my head. Muningana bandengo, don leko. Muningana vaso vesa, ulongo vato munyenge. Muningana bandengo. Yeah. Bien, ahora seguimos después de escuchar a Richard Bona, que volverá después. Escuchamos a Red Mitchell con este Alone Together, solos juntos. Estamos solos, pero estamos en la madrugada unidos en una sola sensación, en un solo programa, disfrutando de buena música, como siempre en Confidencias en la Madrugada. Thank you. Y después de escuchar a Greg Mitchell, viene de nuevo, ya lo dijimos antes, a un Richard Bona, pero viene de la mano del cubano Omar Sosa. Este tema que se llama Sucesión en Blanco. Thank you. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Sucesión en blanco, Omar Sosa y Richard Bona, y ahora vienen dos grandes en directo también, Leon Thomas y Gary Bart, con este You Treat Me Like a Jojo. Me tratas como un Jojo, como ese juguete infantil que siempre subía y bajaba, ¿verdad? Pues así dice que le trata Leon Thomas y Gary Bart. We like to do this next song, which is really about not unrequited love, but unrequired love. You treat me just like a yo-yo. Up to the sky and down, down, down to the ground. You treat me just like a yo-yo. Up to the sky and down to the ground. Acting like your love is precious, honey. No, no other love can be found. Every time I step one more foot towards you, baby, I feel like I'm taking two steps back. Can't get nowhere with your mama. Every time I move one foot toward you, baby, you make me feel like I'm taking two steps back. The more I try to give you, baby, the more you tell me back. Well, the evening breeze is blowing and the evening sun is sinking low. Well, that sun is setting. Lord, I'm feeling kind of low. I'm just a lonesome traveler on a rolling ride. Yeah, show me which way to go. You treat me just like a yo-yo. Thank you. baby, to see if everything was all right. When I got your number, you hadn't been seen since last Friday night. Now, baby, she don't look half as good as you. But when the tears begin to run, that woman holds me. And she knows just what to do. Treat Me Like a Yo-Yo, Leon Thomas y Gary Barcia, Irvine y Christian Scott, que recientemente está lanzado en quinteto con este tema que se llama Who They Wish I Was. Thank you. Como ellos querían que yo fuera, Who They Wish I Was, Kristen Scott. Y ahora viene Steve Lukather, acompañado de John McLaughlin y este Celestial Commuters, en puro directo. Thank you. Bien, con este celestial terrestre con Mutters en puro directo, Steve Lukather acompañado de John McLaughlin en la guitarra, finalizamos la sesión de hoy y volveremos la semana que viene en Confidencias en la madrugada. La buena música no termina en el RFC Radio punto es las 24 horas del día. I didn't play that right once, I just wanted to know that. I tried though, like a motherfucker.